62251, bom dia, Guarulhos, copia? Autorizado Guarulhos, 360, Opel Zulu 16, decola da 10, curva à direita, da Eule da Bridge, controle 1208, oceano 5561. coisa errada, chama táxi. Comandante Chanelinha 251, no ponto 152 a bordo, autônomo 3 horas e 50, aguarde, alternando galhão. 6251, taxa direita via Índia, ponto de espera da 10, chama pronto, altímetro no 10 no 4. Estamos pronto, ponto de espera da 10, altímetro 10 no 4, Chanelinha 251. Salvador, 2 segundos, decolagem autorizado 10, 1000 graus, 069. Decolagem 10, 069.